A sua rádio onde você estiver. Muito bom dia, você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5, transamericafoz.com.br ou no aplicativo Transamérica Foz, de graça no seu tablet ou smartphone. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, este é o programa Fronte até meio-dia, trazendo música, trazendo informação, descontração e, claro, né, aquela chutada básica de balde no seu fim de semana. Hoje é sábado, 19 de agosto de 2017, e estes são os contatos para que você possa interagir conosco. 459-8828-2828 no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E prevaleceu o bom senso, pelo menos por enquanto. Na terça-feira, uma das grandes notícias do dia para a cidade de Foz do Iguaçu foi o anúncio de que o deputado federal Sérgio Souza, da cidade de Ivaiporã, está desistindo da emenda apresentada à medida provisória do FIES, na qual pedia a extinção da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede aqui em Foz do Iguaçu, para criar no lugar uma Universidade Federal do Oeste do Paraná, espalhada pelas cidades da região. E digo grande notícia porque, para Foz do Iguaçu, a proposta apresentada pelo deputado, que não a discutiu em momento algum com moradores da cidade ou com a própria reitoria da UNILA, essa proposta não trazia nenhum tipo de ganho. Pelo contrário, isso porque, né, a UNILA, em sua concepção original, é uma universidade que precisa de uma cidade como Foz do Iguaçu como casa, né, por suas características culturais e localização na fronteira com dois dos países com os quais o Brasil mais mantém relações, no caso, Argentina e Paraguai, já uma Universidade Federal do Oeste do Paraná, espalhada por cidades como Palotina, Toledo, Marechal Cândido Rondon e até mesmo Cascavel, não só não precisaria de Foz do Iguaçu, como representaria a perda de algo que foi uma conquista aqui para a Terra das Cataratas, além de significar, tenha certeza, apenas o início do processo de desmonte da estrutura em Foz em prol de cidades politicamente mais fortes, que passariam a receber um recurso ali, outro curso aqui, enfim, em detrimento aos interesses dos iguaçuenses. Primeiro round, portanto, acabou. Mas é preciso estar atento em relação a novas tentativas de desmanche da UNILA. Isso porque, né, em entrevista dada a uma emissora de rádio de Cascavel e também a um jornal aqui da cidade, o Sérgio Souza, o deputado, deu a entender nas suas declarações, né, que a extinção da UNILA era algo que já vinha sendo debatido no Ministério da Educação desde o início da gestão de Michel Temer e que ele próprio, Sérgio Souza, teria sido apenas uma espécie de, digamos, porta-voz no sentido de protocolar essa mudança e tentar, né, na visão dele, fazer algo em prol da região. Enfim, e até como dito ao longo da semana no programa Transnotícias, né, reticências que você tenha à parte, a UNILA representa para Foz do Iguaçu o investimento mais importante feito pelo governo federal na cidade no século XXI, representando não apenas uma visão de presente, mas principalmente uma visão de futuro, tendo em vista que a universidade, uma vez com sua sede concluída e contando aí com os 10 mil alunos previstos, tem potencial para colocar Foz do Iguaçu e o oeste do Paraná de vez no centro do processo de integração do continente, com todos os ganhos econômicos e culturais que isso possa representar. Programa Fronte até meio-dia. Drive our ships to new land, fight the Programação musical aqui no Front, e eu não sei dizer o que, que me deixou mais surpreso nessa semana. Se a notícia de que a Juventude Nacional do PMDB está pedindo a expulsão do senador paranaense Roberto Requião, um dos fundadores da legenda, né, num processo que será analisado pela Comissão de Ética do Partido. Ou se essa notícia de que o PMDB tem uma comissão de ética. Não sei se foi isso que me deixou mais surpreso, né? Eu nunca tinha ouvido falar. É sério. Mas isso é certamente porque essa questão de ética, em se tratando de partidos políticos, e ainda mais de partidos políticos no poder, né, no Brasil, é uma questão sempre, digamos assim, subjetiva. Mas vamos falar de coisa boa, já que de coisa ruim já basta o extrato bancário. Nessa semana, o Jornal Nacional, que é o telejornal de maior audiência do país, né, destacou o caso do médico brasileiro de origem libanesa que foi ao Líbano fazer trabalho voluntário para atender mulheres com câncer em áreas onde os conhecimentos e também o acesso à medicina moderna, né, são tanto, digamos, difíceis. A reportagem não disse, mas o médico em questão, o Dr. Aref Muhyiddine, adivinha só da onde ele é. É claro que você já sabe, né? Com certeza já viu nas redes sociais. É aqui da Terra das Cataratas. Claro que tem gente que prefere falar ou se referir à comunidade de origem árabe aqui da fronteira, de questões como terrorismo e outras conversas mais, mas o bom exemplo do Dr. Aref, esse sim merece ser falado, curtido, compartilhado e servir de exemplo inspirador para profissionais de todas as origens que formam, né, o povo aqui da nossa região e que nos enche de orgulho, né, com esse tipo de prática. Parabéns ao Dr. Aref, eu ainda não o conheço, mas não vejo a hora aí de poder cumprimentá-lo pessoalmente. Programa Front, até meio-dia. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Desci pra asfalto, subi na vida e depois vi que a intenção da autoridade não resume nada aqui. Desci pra asfalto, subi na vida e depois vi que a intenção da autoridade não resume nada aqui. Aqui estou, sua licença para prosseguir. Cê me desculpe, mas eu vou falar. Nordestino honesto, trabalhador, com muito bocas para sustentar. E a nega disse, tem mais um pra chegar. Subindo no onde sou morado, mão na cabeça, encosta pra lá. Félix Pacheco não adiantou, não tenho culpa se pular. Rolou de madrugada, rolou bam, bam, bam. De madrugada rolou bam, bam, bam, bam. De madrugada rolou bam, bam, bam. De madrugada rolou bam, bam, bam, bam. Eu vou voltar pro meu sertão. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Ó, oh, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com dor, não sei, doutor, no que vai dar. Bamba. Lá vem promessa do Planalto Central. Bamba. Tanta conversa aí, a gente tem comer. Bamba. Porra, de novos pra você que o manguezal. Bamba. A confia de economias pra te envolver. Bamba. Bamba. Fronte investiga. Investiga.

Música aqui no front. Cara, e que modismo de internet é esse? Essa discussão que surgiu nos últimos dias nas redes sociais sobre se o nazismo lá do Adolf Hitler da Segunda Guerra Mundial era uma doutrina de esquerda ou de direita. Olha, nunca mesmo tinha visto qualquer questionamento a respeito desse assunto, até porque, mesmo antes, né, de que a megalomania subisse na cabeça, o Adolf Hitler batia dos dois lados. Ele batia tanto no capitalismo como no marxismo, que ele considerava aí esses dois como os males, né, que iriam destruir a Alemanha, ou seja, não era nem de um nem de outro. Resumindo em poucas palavras, né, o que o Hitler queria era afiançar sua doutrina, a doutrina do nazismo, da supremacia ariana e tudo mais, como a regra dominante, destruindo, né, capitalismo e marxismo e surgindo como líder de um novo modelo para o mundo. E também, né, outro ponto aí, discutir se o nazismo era de esquerda ou de direita, interpretando a questão com os olhos e os conceitos de hoje, é algo que simplesmente não faz sentido algum e nenhum historiador recomenda. Converse aí com qualquer pessoa que tenha formação em história e ela vai te dizer exatamente isso que eu estou te dizendo. Ó, quer um exemplo? Vamos lá, para falar de ideologias. Você se arriscaria a discutir, por exemplo, se a ideologia de Jesus Cristo, ao se insurgir contra os sacerdotes que mandavam e desmandavam na sociedade judaica lá no século I, você se arriscaria a dizer se essa doutrina era de esquerda ou de direita? Porque foi o que eu disse antes, simplesmente não faz sentido. Porque até uma questão aí que o pessoal faz, né? Pega alguma frase isolada, uma frasezinha aqui, uma citaçãozinha ali pra, enfim, dizer fora de contexto, fazendo aí uma mistura maluca, justificar, ah, mas ele falou isso porque é de esquerda, ou ele falou isso porque é de direita. Olha, eu posso abrir agora mesmo, e você aí na sua casa também, o Novo Testamento e pegar um monte de frases e passagens que supostamente provariam que Jesus Cristo ou o cristianismo são de esquerda ou de direita. Entendeu onde eu quero chegar? Não faz sentido, simplesmente não faz sentido esse tipo de discussão. Então não entre nessas ladainhas, né? Se for para discutir se algo é de esquerda ou de direita, vamos discutir essa modinha, né, de alguns técnicos aí de futebol de botar canhoto para jogar na lateral direita. Que eis aí algo que eu não só não entendo, como não admito, né, sinceramente. Enfim, é muito blá blá blá na internet. Não perca tempo com essas discussões não, viu? Fronte Transamérica, até meio-dia. Do Brasil, Transamérica. Oh, Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais ensaboada e enganosa da face da terra. Mais enganosa também e mais pedalada que meta fiscal do governo, né? Impressionante! E eu falei da meta fiscal porque o assunto principal do quadro de hoje é justamente esse. O pedido feito pelo governo federal ao Congresso na quinta-feira de ampliação do rombo previsto para as contas públicas no ano corrente, 2017, e também para o ano que vem, 2018, né? Inicialmente, a meta traçada pelo governo era fechar o ano com um rombo de 139 bilhões de reais. Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. Enquanto que para o ano que vem, o rombo previsto, o dinheiro gasto a mais, né, que o dinheiro arrecadado, seria de 129 bilhões de reais. Pois bem, só que nesses números, esses números aí, não foram suficientes para o governo do Michel Temer, que mesmo afirmando aí que não tem crise no Brasil, que é uma gestão responsável e tudo mais, né, alegando também queda na arrecadação, enfim, né, a gente sabe que um dos reais motivos, na verdade, seria a gastança em troca de apoio mesmo, enfim, né, a intenção do governo, que ainda precisa que a matéria seja aprovada no Congresso, é aumentar esse rombo para 159 bilhões de reais, tanto para este ano quanto para o ano que vem, né, o rombo no orçamento, ou seja, o rombo do nosso dinheiro mesmo, né. Aí a gente se pergunta, ué, mas esse não era o governo da responsabilidade, da austeridade e coisa e tal? Pois é, né, será que passaram 7-1 na gente aí? Aí, navegando pelas páginas dos meios de comunicação, eu encontro uma análise feita por uma economista, recordando que o rombo nas contas públicas não é uma exclusividade do governo Temer, né? Que se não tivesse ocorrido o impeachment, a previsão do governo Dilma era fechar 2017 com rombo de 58 bilhões de reais. Menor que o previsto, né, pelo governo Temer, mas ainda assim rombo, né? Agora, detalhe, sabe quem foi a economista que escreveu essa análise, que revelou esses números? É, acredite se quiser, ela mesma, Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma. Basicamente, né, a ideia geral que fica, inclusive, com ela fazendo essa análise, né, falando sobre esses assuntos, enfim, né, que, bom, se tava ruim com o governo dela, sem o governo dela, bom, tá ruim também, né? Também tá ruim, né? Então vamos parar por aqui com a comparação. Olha, mas nem tudo está perdido no Brasil. Nem tudo mesmo. Na terça-feira, a edição online da revista Isto É publicou que o juiz Mirko Vicenzo Gianotti, titular da sexta vara de Sinop, no Mato Grosso, está sendo alvo de protestos da população após o portal da transparência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso revelar que os rendimentos dele agora no mês de julho, entre salários e bonificações, né, foram de R$503.928,79 brutos, R$415.693,02 líquidos. E, enfim, é um valor alto, né? O juiz foi questionado pela imprensa. Sabe que, o que ele disse sobre essa polêmica? Bom, basicamente ele disse que não tá nem aí. Não tá nem aí pro que falam ou deixam de falar, e que tudo que ele está recebendo agora é justo, previsto na lei, como compensação acumulada por vários anos nos quais atuou em outras comarcas sem receber a remuneração correspondente. Olha, o que eu vou falar desse caso? Não vou entrar no mérito, não, de dizer, né, de tentar analisar, sei lá, não tenho conhecimento de causa também, né, se seria justo ou não. Mas olha, vou falar aqui, ó. Parabéns ao juiz, sinceridade acima de tudo, disse que não tá nem aí mesmo, enfim, chega de dizer que se importa, né, a pessoa vai lá na TV, paga de boa samaritana e, na verdade, está pouco se lixando com a gente, enfim, né, característica marcante da pátria do engana que a gente gosta. E vamos agora ao primeiro intervalo do programa de hoje, nosso primeiro cessar fogo aqui no front, oportunidade ideal para esticar o joelho, quem sabe até dar uma esvaziada, não no joelho, tá na geladeira, ok? Na volta do break tem o quadro Maravilhas daqui, tem também um repasse com algumas das notícias mais bizarras da semana. O que mais tem aí? Tem bate-papo com a mulher do GOG, versão nacional do Buscador, e ainda hoje, não esqueça, né, tem o quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são bem piores que gol da Alemanha na nossa retaguarda. Front até meio-dia, já voltamos.